se teu filho que levanta este clamor. Pai, ouvi-me, até se eu te peço por favor. Ouça se teu filho que levanta este clamor. No gueto eu vejo a cena e o clima está endoidado. Sistema vence a sola, deixa os manos esclerosado. Maquina crueldade, espalha covardia. No fim meu povo perde, filme de cada dia. Não é seguro, é inseguro, na mente a incerteza. O caminho está escuro, escuridão não traz clareza. E se me pegarem, o que é que eu vou falar? Culpado, inocente, quem vai acreditar? Eu luto, não fijo guerreio e faço por onde. Diferente dos manos covardes, daqueles que se escondem na garoa da corrida campo mina. Da guerra é fria, onde o mal impera, as almas estão vazias. O trailer de terror fulmina meus parceiros. Fica esperto, nego velho. A raiz é o dinheiro de todos os males, onde tudo vale. Mulher, dinheiro e fama na sua mente invade. Guerrear é difícil, como prisão sem muros. Macabros pensamentos, jogo de vale tudo. Contraria a maioria, em frente direcione. Diferente, conciso e claro, com seu modo impressione. Impulsão, pulsação, respiro, peito bate. Momento de calma e serenidade, olhos fechados, fé em Deus, buscando a verdade. Essa é minha prece na mais pura humildade. Pai, ouvi minha prece, eu lhe peço por favor. Ouça esse teu filho que levanta este amor. Pai, ouvi minha prece, eu lhe peço por favor. Ouça esse teu filho que levanta este amor. Liberta-me, papai, de toda hipocrisia, do egoísmo do homem e de suas mentiras, das ciladas de morte feitas pra matar. Voltaram-se contra Deus ao se rebelar. Caio por terra, ficou deformado. Sua luz não resplandece como no passado. As trevas e a luz, inteligência que dominou o mundo em que vivemos, se desestruturou. A destruição atinge a natureza. Furacões devastam, nos deixam sem defesa. O ego do ser humano pensa em sobreviver, matar o semelhante, rebaixá-lo pra vencer. Guerras infindáveis em busca de poder, inocentes sendo mortos, não dá pra entender. Num charco de terror, eles apodrecem, não querem retornar, seus ossos envelhecem. O pó, a criatura, despreza seu senhor, vira-lhe as costas com orgulho e com rancor. Pai, ouvi minha prece, eu clamo entristecido. Me toma em seus braços, protege esse teu filho. Pai, ouvi minha prece, peço por favor. Ouça esse teu filho que levanta este clamor. Pai, ouvi minha prece, eu lhe peço por favor. Ouça esse teu filho que levanta este clamor. Os homens se corrompem, esquece o mandamento, odeiam ao seu próximo e amam a si mesmos. Lágrimas não caem, não existe sentimento. O coração solidificou, os humanos se odeiam. A maldade habita com os poderosos, bombardeiam sua terra, causando destroços. Milhares são mortos, centenas são feridas. Interesses pessoais levam preciosas vidas. Velocidade máxima para a iniquidade, decepção para Deus é esse mundo e sua maldade. Os anjos caídos provocam os conflitos, provocam homicídios, genocídios e suicídios. Perverso é aquele que quer ver o seu fim, que se corrompeu e odeia a ti, sem nenhuma piedade. Te cortará com navalha, sem nenhuma piedade. Torturará as almas, sem nenhuma piedade. Recompensa os incrédulos, sem nenhuma piedade. Os aguarda no inferno, adeptos do anticristo e da Babilônia, adeptos do diabo e de Sodoma e Gomorra. A grande partida, a pitada começou. O eterno ou as trevas, como do sol gladiador, com poder infindável caia toda a potestade de Satanás, seus anjos e suas maldades. Ai, ouvi minha prece, ai, ouvi minha prece, peço por favor. Ouça esse teu filho, ouça esse teu filho, amor. Ai, ouvi minha prece, eu peço por favor. Ouça esse teu filho, ouça esse clamor.